Valeu! Espetacular! Um show de programa pra você! Little girl from Sweden, name of Sue. girl, be my fairy to the world, be my very own constellation. A teenage god with a baby inside, get high on information. And find me a star in the boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. An elder on not far away, it's Californication. Born and raised, I was afraid, control of population. Everybody been there and I don't need on vacation. There's more to go. Programa espetacular na sua melhor da web. Você curtiu por aqui esta leva de sons, este bloco aí com três canções para animar a sua noite de terça-feira, a sua noite de segunda-feira para quem está ouvindo na Rádio Antena Web. E para participar da nossa programação é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com. taiscalduro@gmail.com é o endereço da sua participação para você pedir o seu live e oferecer para quem você quiser. E participe também até o dia 30, né, até amanhã, ou então você tem mais 2 dias para participar se você está ouvindo pela antena web, né? Pela antena web, hoje segunda-feira, dia 28, pela Rádio Diversidade, hoje terça-feira, dia 29. Então você tem apenas 1 ou 2 dias aí, né? Você tem até o dia 30 de novembro, à meia-noite, né? Às 11 horas e 59 minutos do dia 30 de novembro, para participar da nossa montagem de final de ano. Mande sua gravação com até 1 minuto para thaiscalduro@gmail.com. Mande sua saudação, seu Feliz Natal e Feliz 2012 para os seus amigos, para a galera aí que está curtindo a programação Love Songs, a programação espetacular, este show de programa que agora vai chegando ao seu final, mas não podemos deixar de maneira alguma de mandar aquele abraço todo especial aos nossos ouvintes assíduos. É o Fernando lá de Natal, também Ana Cláudia de Ribeirão Preto, pessoal aqui da minha cidade também, Lajeado, no Rio Grande do Sul, pessoal de Portugal, pessoal de todo o Brasil, de todo o mundo. Vamos curtir mais 3 canções e nos despedir por aqui. A edição de hoje vai chegando ao seu final. Voltamos na semana que vem, na sua web rádio, com a melhor programação live, o espetáculo no ar, um show de programa para você. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até a próxima. Dove la trovo io, un'altra che sorprenda me, un'altra te, un guaio simile, chissà se c'è, un'altra te. Con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, che in un altro viso coglierei, non so. Con quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando un altro spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmi avvolati degli umori miei, mi sembra chiaro che ho un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ancora impantanato con te, ed è sempre più evidente. Gelosia, anche se poi era forse più la mia. E mi manco i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati. Quindi su di te, oh, mi sembra chiaro che un'altra come te. espetacular. Um show de programa pra você. Deixa eu me deixo